Qualquer casa que for alugada, por casa, ela precisa estar em condições de uso imediato, né? Tanto para acessibilidade e tem que estar pronta para o uso. Tá? Tem que estar pronto para transferência. A prefeitura não aprova. Se tiver coisas para fazer, ou o proprietário faz, ou se é acomodado, ou então a prefeitura não aprova. Provavelmente vai ser descartado, mas temos um outro. Tem que estar intacto. Para visitar, que não fica lá na rua Corrientes. Ou Mercedes. É perto da Mercedes, perto da. A rua de Mercedes tem umas casonas lá. Bem. Estão mexendo com a reforma também. Então, é assim, nós estamos fazendo essa parte. Fica próximo, não fica tão longe. É, não fica tão longe. É só pegar um ônibus ali na, logo depois do mercado da Lapa, para chegar lá, para deixar lá. Então, assim, foi tirado isso naquela reunião e nós estamos indo atrás, né, de local. Agora, realmente fica a dúvida no ar, viu? Que é isso aí. Mesmo que a gente arrume em casa, né? Qual seria aquilo que vai dar? Cuidado ali. É isso aqui que eu estou pensando. Antes de mais nada, é o que teria que achar a equipe. Depois vem a casa. Porque achar casa e não ter equipe, não adianta nada. Vamos lutar pela equipe e depois a casa. Porque... No momento eles continuam aqui, depois a gente arruma a casa. Então, porque isso não é possível. Não, a casa não vai ser arrumada em 2 minutos. Então, enquanto a gente está aqui, a gente já tem que agitar antes de ir da casa. É, eu acho que isso é uma coisa importante, que é o tempo de arrumação do espaço. É uma coisa que não é curta. Não é tão rápido, né? Eu acho que a questão que está colocada é a prontidão da, efetivamente da prefeitura e conseguir contratar a equipe. É isso que a gente está na expectativa. O problema é que a cada passo a gente não tem essa ideia do tempo que vai demorar, ainda não foi dado nenhum tipo de contratação. Mas tem alguma liberação, né? Deles de contratar alguém ou não? Eu acho que não tem nenhuma posição definitiva, né? Acho que a obrigação de arrumar o lugar, não é? Vamos tentar escutar, falar tudo cada vez. Eles tomaram providência. Tem que falar, está no serviço, e isso é a prefeitura que tem que tomar. Os funcionários tem que mexer. Não são os médicos têm que entrar. Agora, na própria reunião que ele vier, a gente vai pôr esse negócio da equipe. Isso aí fala de conforme. Espera, espera. Isso é uma coisa dos médicos. Da prefeitura. Ela que tem que conseguir isso daí com o povo, porque o povo não está pedindo nada é de graça. Tudo eles pagam. Então eu acho que é eles que tem que correr com isso e os funcionários entrar. Não é verdade? E eu vou vir atrás dos funcionários que já estão lá. A gente não. Enquanto a funcionária é mais urgente, a prédio, eles arrumam um estante e faz a transferência. Eles alegaram que não tem mais médico. Os dois já vão no tempo. Aí a gente vai para casa. Vamos colocar a gente, vamos jogar a gente onde tiver sido tratada. Sinceramente, é meu pensamento está nesse momento. O doutor Sérgio, acabou, não tem mais médico, então o que nós vamos ficar fazendo? Eles estão atrás de um para cá e que não sei o quê. Você também falou que tinha um espaço no Tendal com a sua prefeitura. Não serve também para nós. Se fosse uma coisa lá. Seria alguma sala. Sim, mas seria alguma sala se fosse provisório. Isso previsório também é aquela história, é empurrar com a barriga? Você tem toda a razão, acho que corre esse risco. Na minha cabeça está assim, porque a partir da hora que o doutor Sérgio não está mais, eles vão alegar, vocês vão ficar fazendo o que aí sem médico? Rebeca para se aposentar, Lúcia para se aposentar. Sem médico, sem psicólogo, sem psicólogo. Esse prédio não vai ficar só enfermado. Velho assim, porque vocês eram. O pessoal era lá da. Aí depois construíram esse prédio aqui, aí o povo veio pra cá, aí. saiu da Vila Romana, lá do ali do lado, que eu não me lembro agora, lá do lado da Pompeia, foram para Barão Jundiaí. A outra Barão Jundiaí sumiu, que eu estava lá, sumiu, aí eu já estava aqui, graças a Deus, e agora é assim, vai sumindo um, e a gente vai ser norte. Vai para onde quiser, aonde der. Não, isso não está certo. Então, eu acho que... Ô, Paula, a gente pode ir lutando, porque todo mundo isso, lutando para ficar no Tendal, por exemplo, e aí, de repente, a gente consegue essa conversa com esse vereador, e que ele consiga editar alguma coisa para a gente na segunda, ou não tem essa possibilidade também. Então, ele tem médico, né? O que a gente vai fazer no Tendal? Nós optamos ainda para não colocar político, conversas, porque a gente nem sabe o que esses políticos defendem. Não, a gente quer saber o que está acontecendo agora, pelo texto que eu escrevi. Tipo, o senhor Cabana está ruim, né? Eu escrevi lá que o senhor Cabana está ruim, a gente vai ter atendimento, porque a diretora do senhor Cabana conversou comigo. Ela falou que o raio-x estava quebrado há 2 anos, eles estavam usando o Duama lá de dentro, só que agora o Duama quebrou, e talvez eles não ficassem abertos de final de semana. Aqui, o pessoal da Lapa teria que ir para o hospital aquele lá de frente do escritório da Lapa. Isso foi tudo que ela me contou em conversa paralela. Entendeu? Ela falou, vários remédios para eles estão faltando. Isso você contar para a gente também, que eu nunca tive nenhuma falta de remédio aqui. Já que vocês vão passar para pegar lá, e se falta remédio? Eu tive. Teve uma vez que eu tinha. Aí o doutor César mandou procurar em outro. Então, graças a Deus, eu nunca tive essa falta. Aí eu tive que comprar. Teve uma vez que eu também tive que comprar, faltou, mas depois já o vez. Deixa eu ver, será que dá para a gente ir para lá, para se organizar lá, para ver se tem região lá? Então, acho que uma coisa que a gente podia estar tranquilo em relação também à questão do espaço, né, é que enquanto não tiver algum outro local que tenha um mínimo de adequação, não se vai sair daqui. Certo. Isso não tem. Quer dizer, acho isso que a gente pode lutar para lá. O espaço é um espaço que não é algo que vai sumir, né? Eu acho que a principal preocupação acho que é mais focada em relação ao recurso humano, né? Os profissionais, isso sim, né? Isso tá saindo, as pessoas estão saindo, vão ficar poucas pessoas. Então, a contratação é algo que se impõe de um jeito mais urgente. Mais urgente. Né? O espaço vai ter. Enquanto não tiver um outro local, né, esse espaço vai ter. Então, e a gente não consegue outro rapidamente. Isso aí é coisa que demora. Vai pelo menos uns meses, uns 8 meses. O importante é o profissional. E o vai para funcionário? Não, para conseguir um outro local. É um processo demorado, né? E a gente espera que eles não tirem a gente daqui de um dia para o outro, né? Porque mas isso pode acontecer, Paulo? Qualquer coisa. Por lei, pode acontecer? De repente, eles fecham para o teu amor? Sabe, gente, o que está faltando aqui? Daí não é isso. Mas é uma decisão política, né? Opa. Então, opa. Pode acontecer. Lá na vida da casa, eles tentaram tirar o corpo. Aí a comunidade chamaram a Globo e aí o povo voltou no mesmo dia. E é tudo para Vila Romana, viu, gente? É tudo para Vila Romana. E aí o prefeito revogou no mesmo dia e o povo está lá até hoje. E eles estão tentando tirar de novo. A pessoa está fazendo reunião para não tirar o posto. Entendeu? Se ele quiser tirar o posto, eles vão tomar uma outra casa. Lá mesmo. Então eu acho que está faltando isso, sabe? Uma coisa em público que é para eles verem as pessoas estão agindo, né? Porque não tem condições da gente viver desse jeito lá. Não eu tem acho condições. Que, como o Dr. Sérgio falou, acho que o mais urgente nesse momento é os profissionais. A integração dos profissionais. Porque não adianta achar um lugar para mudar. Sem profissional. Então, e nós não vamos sair daqui assim de uma hora para outra. A gente gruda nas costas e pronto. Todo mundo traz barraca e a gente dá meu jeito. Sem outro local adulto, não é possível fazer, né, seu pai? As se fazendo respeito, digamos, se você chegar aqui, está fechado e tem que se organizar. Acho que isso é difícil de acontecer, assim, de fechar um outro, sem comunicar ninguém. É aí você tem que ver o segundo pensamento, é isso, fechar tudo isso aqui, a gente chegar aqui, vai com a cara na porta. O pensador pode ficar até assustado, com medo disso, mas eu acho que também é uma coisa que não vai ser feita, né? Um tipo de fechamento dessa ordem, né? É claro que se resolverem fechar a instituição, o CAPES, né? Uma decisão política, não tem isso, não foi decidido, nem em nenhum momento eles disseram que vão fechar o CAPES. Não existe isso. Mas se eventualmente essa opção for adotada, teria-se um tempo daí para ver o local para onde vai e vai. Mas isso não está colocado como algo que vai acontecer, o fechamento. Porque o meu menino já tem 23 anos que está nesse carro. Começou lá atrás de 5 anos. E aí nós não temos outra solução para levar ele para ter um acompanhamento. Aí você sabe o que acontecer de fazer um despejo, fechar, a gente chegar aqui e dar com a cara na porta, nós estamos com a cela nas costas sem o cavalo. Então esse é o meu medo. Eu não ia acontecer isso e não tem onde ver esse menino, porque quando ele fica louco, nosso guia é aqui para conseguir a integração com o Ibirituba, lá no Centro Santos, é onde leva ele, né? Mas nós temos a primeira guia daqui. Se não tiver guia daqui, não sabe o que fazer. Remédio tem. O que elas nos informam é isso, aqui não tem. Ela não tem intenção de fechar, mas também não coloca suporte para nós. Então o que resolve? Não está dando para entender. Não tem intenção de fechar, mas não coloca profissional para nós. Quem sabe a gente não ir na televisão e perguntando na televisão por que eles não põem? Quem sabe vão fazer alguma coisa? Porque é o que está tudo tirando a Globo, é o hospital. Eles estão agindo porque o pessoal está procurando na televisão, quem sabe? Procurar um grupo e perguntar. Por quê? Porque eu não entro no site, porque eu não sei. Para ser filmado, ele pode ser filmado, cara. E daí? Então, para ver se ele tem algum prefeito que come previdente. Outro dia eu não sei. Não soube prefeito, prefeito. Eu estava com isso. Posso jogar isso, eu posso colocar isso no jornal, mas aí, eu posso jogar isso? Tá, como eu falei antes, né? Tem coisas que eu não posso evitar, ninguém aqui pode evitar, né? Se alguém tomar a decisão de ir lá falar, nós não podemos evitar isso. Não, e o que eu queria saber mais, é mais tem informações tá mexendo com para você escrever um texto direito. Informações do que está faltando, o que a gente está precisando. Aí eu volto uma hora para ter tudo isso. Aí eu vou jogar para todos os meus amigos, porque ele aqui na Escoé, 13 anos. Vai que vai. Tem pessoas do Menor da Lapa? Vai que vai. E assim, vamos aí. É uma pessoas da Globo que eu conheço. E outra coisa, o povo, eles não estão. Não é uma forma de expressão isso? O povo está ficando assim. Todo mundo assim detonado, como bomba. Porque é uma coisa que a gente está sempre de um espaço para o outro, tomando os espaços dos outros. A gente tem que ter o próprio espaço da gente. Como que pode eu sair daqui para a Vila Romana se lá já tem um espaço? Entendeu? Eu vou já superlotar o que já está lotado. Entendeu? Com outros, porque vai sair daqui também. Não, a gente tem que ter um canto para a gente. E a gente saber onde ir. Não ficar nesse chove hoje, faz sol amanhã. Sabe? Não dá para ficar desse jeito. Não, o que mais me assusta, Paulo, é que eu estava super acostumada com o Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio estava acostumado há quantos anos? 6, quase 10 anos. O Dr. Sérgio sabe todo como eu cheguei aqui, a minha evolução, sabe quando eu tenho recaída, sabe tudo, assim como a doutora Vera. Aí de repente me mandam para um lugar, a pessoa não sabe nada de mim, como eu vou me sentir segura também se eu colocar essa pessoa? Mas a que é uma coisa que a gente precisa, essa atenção. O Dr. Sérgio sair. A questão é que o Dr. Sérgio também tem o direito dele. Né? Não, isso não vamos nem então, discutir. Não tem nem discutir. Agora, o problema é que o Dr. Sérgio vai sair e não tem um médico, como já vinha há muito tempo, substituído. posso optar, porque a Lúcia vai aposentar, ou vai aposentar. Chegou o dia, a hora dela e o direito dela. Como a gente está procurando o direito da gente. Então, não há opção dos médicos nem dos outros funcionários. É que venha outros funcionários. Entendeu? Outros. Eu faço tratamento no ICOA dentro de 77. O meu médico se chama Paulo e Nelson. A data são os professores. Só que eu quase não vejo mais eles. Porque eu só vejo os estagiários. Aí os estagiários levam lá para eles e eles dão a segunda ordem, né? Então eu acho sim que o doutor Sérgio tem um direito, todo mundo tem direito, mas que tem que ter um outro profissional. É isso que eu estou falando. Eu acho. Na segunda-feira, nós vamos ter novamente uma reunião com esse grupo de trabalho. Viu, mas segunda-feira, né? Segunda-feira agora? E aí vai estar novamente aqui a Adriana, da coordenadoria, né? Aquela senhora forte. E aí nós vamos... Agora nós vamos colocar em pauta funcionário. Que é a prioridade que nós estamos precisando. Também acho. Porque agilizando a mão de obra, aí a gente tem como arrumar a casa depois. Aí a gente vê isso em seguida. Porque a prioridade está sendo a falta de funcionário, né? Tem que ser. Isso é urgente. É, urgente.